Eu sou a arma e a sua indiferença aperta o gatilho. A bala que perfura a carne é o que me manda em vivo. Tô no jornal, no ódio de um policial. Sou acionado para o bem e para o mal. Só reza que não abençoa, só contamina. Sou sexo na esquina alimentando pais e família. O palavrão na boca da criança. Ou um político falando de esperança. Sou quase humano e às vezes militar. Sou lixo e por isso posso alimentar. Algum Jesus que deixou seus filhos no barraco e pede a Deus pra não passar pro outro lado. Sou símbolo de poder, seu carro DVD. Sou pensamento que todo pilantra tem que morrer. Sou o que sempre se move, nasce, cresce e morre. Sou a mensagem que ninguém vai esquecer. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Sou o olhar que despreza, compromisso com a traição, a mansão, a favela, o X da lotação, o pobre que procura o doutor, curso superior, o descaso pela vida, a luta de um portador, na TV ator principal, legal, coreografia banal, apelo sexual, sou senador que falta, em reunião em pauta, o demônio que se esconde atrás da farda, a dúvida do idoso que defende a sua educação, sou sangue no chão, sou sangue para doação, a pena de morte, campanha contra o aborto. A canção que fala da sina de quem já nasceu morto. Um noia louco por mais uma viagem. Sou hip hop, a sua mensagem. Mensagem, mensagem, mensagem, mensagem, mensagem. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Sou a ideia no papel, a base no toca disso. O discurso contra o mal, o freestyle, o improviso. A única música que deu voz ao jovem da favela, que fez por ela pra sair dela, que sobe ou desce um morro sem medo, que já não espera um olhar de piedade. Às vezes revolta, às vezes pura maldade. Sou o tiro, mas também sou o sossego do oitão. Sou o moleque na feira catando os restos no chão. Sou a vida nova contra a bandidagem. Sou hip hop, a sua mensagem. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora, em qualquer lugar. O ódio que contaminou, a paz que vai reinar. Eu sou poder, eu sou a raiva. Inferno do homem de gravata, eu sou feto que nasce. Sou o ladrão que mata. Posso ser o que quiser a qualquer hora,